Chegamos a mais um estudo da mocidade. E hoje com um livro, com um tema que eu amo, que é o livro de Abacuque, que nos mostra, dentre os problemas principais, algo que eu não vou tratar hoje, fala sobre o problema do mal, mas vou tratar isso em outra mensagem mais para frente. Mas fala dessa dúvida e desse sofrimento que nós temos quando nós não entendemos o agir de Deus. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, e o nosso coração fica aflito e sofre diante da resposta ou da revelação de Deus para a nossa vida. Dito isso, abra sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Abacuque. Vamos ler o capítulo primeiro todo, até o primeiro versículo do capítulo 2, para essa primeira exposição do livro do profeta. Todos acharam? Amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são ferozes, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são o objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Porque fazem os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levantam o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredoura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso? esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é boa e maravilhosa para as nossas vidas, Deus. Ainda que seja uma palavra dura, ainda que seja uma palavra, Senhor, contra nós, dela nós nos regozijamos, Senhor, porque de ti nós aprendemos a verdade. Ó Pai, que não precisemos, ó Deus, que a tua mão pese sobre nós, mas que o nosso coração de bom grado se curve diante do Senhor e da tua vontade e que a nossa vida seja de acordo com Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano de 2005, eu cheguei ao seminário JMC em São Paulo e o PCC, o primeiro comando da capital, nesse ano, ele fez mais de 150 atentados dentro da cidade de São Paulo. Dentro da cidade e ao redor, em 17 cidades da capital, ou da região de São Paulo. Provocou 80 motins. O número de mortos chegou a 72, sendo 35 policiais, 3 civis, 19 bandidos e 15 detentos. Irmãos, nós tínhamos medo de ir para a igreja. Tinha carros furados de bala para todos os lados. Tinha uma delegacia bem perto do lugar que nós morávamos, no Campo Belo. E uma hora nós estávamos perto do Banco do Brasil conversando, vimos a viatura passar inteira, sem furo, sem nada. E mais ou menos uns 30 minutos que nós ficamos conversando ali, vimos a viatura voltar absolutamente coberta de bala, toda furada, pneu furado. A gente olhou para aquilo e falou assim, acho melhor a gente ir para casa. Vamos sair da rua. E muita gente ficou com medo de ir para as igrejas ficaram vazias, porque o PCC fez um levante, e isso se espalhou pela nação. Olhando para isso, nós ficamos perguntando por que Deus deixa isso ocorrer. Seminarista, primeiro ano. E a gente começa a pensar acerca da mão de Deus, se é a mão de Deus, se é a mão do diabo, por que que o mal estava prosperando dentro da cidade de São Paulo, por que que a polícia estava sendo colocada num canto e não estava conseguindo reagir. E aí nós começamos a discutir acerca disso, começamos a pensar nas guerras mundiais, aí fomos aumentando a proporção, pensamos na fome, na guerra de Israel contra o Líbano, pensamos no crime, nas catástrofes, nas mortes que houveram no tsunami, desastres. E, dentre tudo isso, morte de muitos servos do Senhor. E a gente ficava se perguntando por que que essas coisas ocorrem, por que que Deus deixa os crentes morrerem desse jeito, por que que Deus não intervém? E a gente faz a mesma pergunta de Abacuque aqui no verso 2, até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não escutarás, eu gritarei violência e não salvarás, Senhor? E o nosso coração começa a entrar em conflito. A verdade, irmãos, é que, de fato, nós não entendemos o que acontece. De fato, para nós, a realidade ela sempre parece injusta, sobretudo quando ocorre conosco. Parece que as coisas saíram do lugar, estão fora de foco, ou que Deus não está no controle. Essa é a grande verdade. É assim que nós pensamos. E ficamos perguntando por que que Deus deixou que acontecesse. Por que que Deus não interviu? A verdade é que a pergunta deve ser a seguinte: será que essas questões não são profundas demais e eu não estou conseguindo entender? Eu só estou vendo a superficialidade do problema e não estou mergulhando naquilo que realmente eu tenho que entender. Esse problema era o que afetava Abacuque. Abacuque estava sofrendo, irmãos, porque ele queria compreender. Ele queria ter a solução entre a aparente realidade e o que realmente se apresenta a partir da pessoa de Deus. O que é que Deus está fazendo de fato? Por que é que Deus está fazendo isso com Israel? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco? O que Abacuque queria, como nós queremos, é entender os caminhos de Deus. Entender a vontade de Deus. É nessas horas, irmãos, que acontece o teste da fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando a nossa fé é testada, quando somos colocados numa sinuca e temos que decidir entre confiar ou não confiar em Deus. Em ter a certeza de que o justo vive pela fé e que tudo aquilo que Deus faz para nós é bom, perfeito e agradável. Ainda que seja uma nação inimiga se levantar contra nós, nós precisamos parar e entender que se Deus está fazendo, é porque Deus está certo e eu não. Deus sempre está certo em tudo aquilo que Ele faz. É nessa hora que devemos confiar em Deus, mesmo sem entender o que está ocorrendo. Essa é a hora de colocar a nossa fé e o nosso coração nas mãos de Cristo, entendendo que Ele é o Senhor da glória e Ele é aquele que toma conta da minha vida. Quando algo sai do planejado, essa é a hora de confiar em Deus. Quando algo sai daquilo que nós traçamos, é porque Deus tomou as rédeas e disse, não é por aí. É Deus fechando a porta para Paulo e ele tendo que passar a Macedônia para fazer o que Deus quer. É Deus sendo Senhor sobre as nossas vidas. Existem muito poucas informações, irmãos, sobre o profeta Abacuque. O que nós sabemos, né, é que o nome dele significa abraço ou abraçar. E Lutero tem uma frase que eu acho fantástica porque ele percebeu o significado do nome de Abacuque e ele diz que Abacuque, assim como o seu nome, foi alguém que levou a sua nação para próximo do seu coração. Um abraço junto ao seu peito, como quem coloca uma criança que chora, acalmando, consolando com uma esperança de futuro. Coisa linda, né? Ele leu o livro inteiro. Até a nossa esperança, que está no capítulo 3, que vai dizer que, ainda que nada ocorra como planejado, bendito seja o Senhor. A linguagem é essa, é para onde nós estamos indo. Ainda que nada esteja do jeito que eu planejei, Deus, Ele é Senhor. A data, irmãos, provavelmente é acerca do ano 600 a.C. É exatamente o período em que a Babilônia move-se em direção ao oeste, conquistando o mundo. É esse o período em que Deus vai usar os caldeus para castigar Israel, e é isso que a gente vai entender um pouco nessa noite. No que diz respeito à mensagem, o livro de Abacuque é um livro muito claro em sua divisão. Ele é dividido em três partes bem visíveis. A primeira delas, o profeta toma a iniciativa de interrogar a Deus. Exige uma resposta. Espera. Essa parte de hoje, quando nós vamos falar sobre a sentença de Deus sobre Israel. E quando a nossa fé é testada. É isso que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Segundo, é quando a profecia se transforma em diálogo e Deus dá uma visão, a partir do capítulo 2, ao profeta Abacuque, que vai ser a minha próxima exposição. E, por fim, o diálogo entre o profeta e Deus, do qual vai sair o ensinamento, tanto para os contemporâneos de Abacuque, quanto para gerações futuras e, principalmente, para nós hoje. Para entendermos como Deus age dentro da história e como nós temos que nos colocar embaixo da vontade soberana de Deus. E é a última parte, vemos no capítulo 3, a oração de Abacuque, que é uma oração lindíssima, que todo mundo conhece, e eu já estou com vontade de chegar lá. Abacuque viveu, irmãos, numa época de grande apostasia. É a primeira coisa que eu tenho que entender. Ou seja, o povo tinha se afastado da lei de Moisés. Eles estavam vivendo segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias paixões. Eles esqueceram de Deus e passaram a viver em iniquidade. Veja o texto comigo. Olha como ele é claro. Abacuque está vendo a violência. No verso 3, ele diz: Deus, por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? O povo estava vivendo iniquidade e o povo estava sendo oprimido. Ele diz aqui: a destruição, a violência estão diante de mim. Havia contendas, litígio, separações, briga. E ele vai dizer que a lei estava afrouxada. Por esta causa, por causa dessas divisões, por causa dessa briga dentro de Israel, a lei se afrouxou. A justiça nunca se manifesta. Observem que não havia justiça sobre Israel. E é uma das coisas que Deus mais queria e quer que haja no meio do seu povo: justiça. Sabermos dividir bem, governar bem, cuidar bem do povo. E ele vai dizer: o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Aqui, irmãos, vemos o contexto que estava vivendo o povo de Israel. E aqui Abacuque, ele vai entender o que está acontecendo, Deus vai falar com ele e ele vai se elevar diante de Deus e vai fazer a sua reclamação. Ele primeiro lamenta por causa da maldade e violência do povo, como nós vimos. E ele então vai dizer: Deus, está tudo errado. E o Senhor não está fazendo nada. E o pior: Deus, por que que o Senhor não me responde? E tem uma frase de Hernandes que eu sempre gosto de dizer, que o silêncio de Deus fala mais alto do que as circunstâncias. Quando a gente quer que Deus responda, quando a gente quer entender o que está acontecendo, nosso desejo é tão somente que Deus fale conosco. E não há nada mais estranho, irmãos, para nós do que o silêncio de Deus. E por um instante Deus se silencia com o profeta. E ele começa a discutir com Deus. Hoje nós poderíamos perguntar, diante do aparente silêncio de Deus: por que, Deus, o islamismo está crescendo mais do que o cristianismo? E a nossa tendência é culpar a Deus, né? Na realidade, somos nós que somos incompetentes no nosso trabalho. Na realidade, somos nós que não temos efetivado o trabalho da forma correta. Outra pergunta que eu vejo muita gente fazer é: por que Deus permitiu que milhares de judeus fossem mortos nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial? Eu vi um ateu dizendo: se Deus realmente fosse o Deus dos judeus, os judeus não tinham sido mortos. Quando nós não entendemos a Deus, nós fazemos esse tipo de pergunta. Eu vi uma discussão no seminário que eu achei interessante, porque nós estávamos falando sobre as igrejas da Europa, irmãos, que estão sendo vendidas. Muitas delas viraram lojas, outras viraram boates, e algumas delas boates gays. O lugar onde o nome de Deus era pregado, o lugar onde havia culto, o lugar onde Deus estava sendo adorado, estão virando casas, boates, clubes e bares. E as pessoas ficam perguntando: o que é que está havendo? Onde é que Deus está nisso? A gente fala também dos escândalos dos evangélicos. Nós vemos tanta coisa acontecendo. E mais particularmente, olhando ainda para a queixa de Abacuque, por que que Deus não responde às minhas orações? Eu tenho certeza que você tem orações que você colocou diante de Deus e que você está perguntando: Deus, qual é a resposta? E a gente quer saber da parte do Senhor. O perigo disso tudo, irmãos, é que quando nós não compreendemos como Deus age, eu entro em crise existencial. Eu começo a sofrer porque eu não estou entendendo o agir de Deus. E isso tem levado muitos servos e muitos crentes ao abandono da fé. Observem que tudo isso que eu falei ocorreu na Europa, e boa parte do que eu falei está ocorrendo por causa do pecado do próprio homem. Se o homem estivesse vivendo dentro do princípio de Deus, essas coisas não estavam acontecendo. A apostasia chega também porque a Bíblia diz que haveria o tempo da apostasia. Ela já chegou na Europa, está chegando nos Estados Unidos, e eu louvo a Deus porque nós estamos ainda num período muito bom no Brasil. Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas a verdade é que, quando eu tento entender tudo o que está acontecendo, eu paro para pensar como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,6, que ele vai dizer que a verdade é que a sabedoria desta era, ou a sabedoria humana, não pode alcançar a Deus, por mais que eu me esforce. Eu só vou conseguir entender a Deus se eu olhá-lo a partir daquilo que é espiritual e pelos olhos da fé. É a única forma de Abacuque entender a Deus e é a única forma de eu e você entendermos a Deus dentro do contexto da nossa vida e de tudo que está ocorrendo no mundo. A única posição é as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Essa é a posição que eu tenho que me colocar diante de Deus. Lloyd Jones, falando acerca disso, dessa incompreensão que muitas vezes temos acerca das coisas que Deus faz, ele respondendo sobre o Salmo 73, ele diz o seguinte: creio que muitos de nós entramos em dificuldade porque esquecemos que o que estamos tratando é a mente de Deus. E que a mente de Deus não é como a nossa. Deus diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Para entender os caminhos de Deus, eu tenho que andar neles. Para entender os pensamentos de Deus, eu tenho que ter conversão. Eu tenho que sair dos meus caminhos e passar para os caminhos do Senhor. Eu tenho que mudar a minha mente, metanoia, Romanos 12, para entender a vontade do Pai. E ele continua dizendo: desejamos que tudo esteja pronto, enxuto e fácil. E achamos que nunca deveriam existir quaisquer problemas ou dificuldades. Essa parte aqui eu adoro. Eu tenho, irmãos, durante anos, cuidado de pessoas. E nos últimos 5 anos do meu ministério, eu tenho me dedicado a ouvir pessoas, a fazer gabinete pastoral. E uma das coisas que eu acho muito interessante na vida do cristão é que toda vez que tudo não está enxuto, pronto e fácil, as pessoas automaticamente começam a reclamar da sua fé, de Deus, da igreja, das pessoas, das circunstâncias. É algo natural. E as pessoas reclamam absolutamente de tudo. E elas dizem assim: mas eu sou crente, não deveria existir problema. Mas eu creio que Deus pode fazer, por que que não está acontecendo? Eu sei que eu posso ser curado, por que que eu não estou sendo curado? E nós entramos nessa briga conosco mesmo. Em vez de olhar para o que a Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. A grande verdade é que quando nós paramos para entender que Deus é muito maior do que eu, quando eu paro para entender a Bíblia, olha o que é que diz Lloyd Jones. Em vez de acharmos que nunca deveríamos existir qualquer problema ou dificuldade, mas se há uma coisa ensinada com mais clareza do que qualquer outra coisa na Bíblia, é que nunca ocorre deste modo em nossas relações com Deus. Ou seja, nunca é do jeitinho que você pensa, filha. Nunca é arrumadinho, amarradinho, certinho, perfeito, do jeito que você acha que vai ser. Porque não foi para nenhum dos profetas. Porque não foi para nenhum dos grandes crentes da história. Porque para todo mundo houve dificuldade, peso, perseguição, prova da fé. Por que com você vai ser diferente? Você é tão bom assim? Você é tão bom que nada vai acontecer de errado na sua vida? Então, ele vai mostrando que a primeira coisa que nós não entendemos é a nossa relação com Deus. Sabe por quê? Aí continua Lloyd Jones. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Eu não sei quais são os caminhos de Deus. Eu já vi uma vez um pastor pregando, ou eu li em algum lugar, ele diz: o caminho de Deus você só conhece enquanto caminha. Não tem jeito. Você tem que andar com Deus. Aí ele vai lhe conduzindo. É igual, sabe, a nuvem que andava, e o povo ia andando, a nuvem parava, todo mundo parava. Ninguém sabia onde tinha que ir. Tinha que esperar a nuvem andar. E de noite, a coluna de fogo parava, eles tinham que parar. A coluna de fogo andava, eles continuavam andando. Ou seja, eu não sei para onde eu tenho que ir. Quem me leva é Deus. Esse é o Espírito do Santo de Deus que sopra para onde Ele quer. E eu tenho que entender a minha parte. Ele diz assim: a sua mente, a mente de Deus, é infinita e eterna. E seus propósitos são tão grandes que as nossas mentes pecaminosas não podem entender. Portanto, quando um ser assim está tratando conosco, não nos deve causar surpresa se às vezes acontecem coisas que nos deixam perplexos. E é exatamente como está Abacuque, perplexo. Deus, o que é que está acontecendo? Por que, Deus, tudo isso está desse jeito? Tudo está fora do lugar? O Senhor não vai fazer nada? A justiça está sendo torcida? E onde está o Senhor? Agora, veja a resposta de Deus, irmãos. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Veja a resposta do Senhor a partir do verso 5. Ele diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito, levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Irmãos, ele achou que Deus não ia responder. Ou ele achou que Deus estava demorando. E às vezes, nessa hora, nós achamos que Deus é indiferente. É isso que ele está dizendo: o Senhor não vai fazer nada. É igual Jesus no barco: Senhor, o senhor não se importa que a gente pereça, que a gente morra? O Senhor está indiferente a isso? Irmãos, Deus não está indiferente. Ele não, só não está indiferente quanto ele vai fazer algo tão grande, tão tremendo, que as pessoas vão dizer: não, não é possível, Deus não vai fazer isso. Deus não vai levantar um povo caldeu, a Babilônia, para punir o povo de Israel. Será que isso é possível? Irmãos, Deus não só responde graciosamente a Abacuque, mas diz para ele algo, está escrito assim, que você não vai crer que sou eu que estou fazendo. E aqui começa a nossa loucura, né? Deus já está dizendo: eu não vou crer no que está sendo feito. Eu tenho que confiar. E aí você vai entender por que ele vai dizer que ele vai ficar esperando a resposta. Aqui, irmãos, Deus levanta a Babilônia para executar o seu julgamento sobre a desobediência do povo de Israel. O que eu preciso entender é que Deus está usando uma nação violenta que arrogantemente pensa que está servindo ao seu próprio Deus e à sua própria força. É interessante você perceber que os idólatras caldeus acham que é o Deus deles, e a gente vai perceber isso claramente aqui quando eles dizem que a sua força, né? Verso 11: então passam como o vento e seguem, fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Eles acham que são eles que estão fazendo isso. E, no entanto, eles são indesculpáveis pelo aquilo que eles vão fazer. De uma forma misteriosa, irmãos, Deus não é culpado pelo pecado deles. É a própria cobiça dos caldeus, é o próprio desejo de conquista, é o próprio desejo de pilhar dos caldeus que Deus vai usar contra eles, a favor dele, em castigo de Israel. Não existe nada embaixo do cosmos que Deus não tenha domínio. O que a gente precisa entender é o seguinte: por que que Deus está levantando uma nação para castigar Israel? Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Se Israel fosse obediente, diz a palavra do Senhor, os filhos do ventre de Israel seriam abençoados. As colheitas, os rebanhos, a cesta, a amassadeira seriam abençoados. Tudo o que eles fizessem seria abençoado. O Senhor iria conceder que todos os inimigos deles fossem derrotados quando atacassem Israel. O Senhor enviaria bênçãos aos celeiros. Tudo que eles tocassem à mão seria abençoado. O Senhor faria de Israel um povo santo. E Deus diz assim: se guardarem os meus mandamentos, o Senhor lhe concederá grande prosperidade. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. E ele vai dizendo uma lista imensa de bênçãos que seria derramada sobre Israel. Contudo, irmãos, vem a parte da maldição que é muito maior do que a lista de obediência, de bênçãos pela obediência. E Deus vai dizer o seguinte: Entretanto, Israel, se vocês não me obedecerem, eu, o Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Verso 49 e 50 diz assim: se me desobedecerem e forem atrás de outros deuses, Deus vai dizendo, a partir do verso 49 diz: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Você viu que o texto fala que eles são como águias que se precipitam para devorar, no verso número 8? Irmão, você sabe o que está acontecendo com esse povo aqui? Deus está cumprindo a promessa dele. Deus prometeu abençoar se eles fossem obedientes, mas Deus prometeu maldição, perseguição, espada se eles fossem desobedientes. E aqui a primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus está enviando juízo contra Israel por causa da desobediência. Aqui é Hebreus 12. O pai disciplina o filho a que ama. Se o pai não disciplinar é porque não é filho, é bastardo. Então Deus está disciplinando a Israel. E Abacuque para ao observar o que está acontecendo. Sobretudo, Deus está trazendo peso contra Judá. E algo terrível. Deus está dizendo ao profeta: olha só, eu vou castigar o povo, Abacuque. Mas eu vou castigar de uma forma pior ainda. Eu vou usar um povo ímpio, muito pior do que vocês. Você sabe qual era a forma que os caldeus gostavam, a forma que eles mais gostavam de matar? Que ele vai falar que isso, que eles pegam as pessoas como se fossem peixe, com um gancho. A forma que os caldeus gostavam de matar, irmãos, era botar a pessoa ajoelhada, pegar a língua e arrancar para fora. Essa era a forma que eles mais gostavam de matar. Matavam crianças, mulheres, quem fosse. Eles matavam a todos dessa forma. Eles eram terríveis. E é esse povo que Deus está levantando contra eles. Eles eram conhecidos, irmãos, pela sua crueldade. Eles eram emergentes, haviam passado o poder dos assírios, não poupavam nem crianças, nem idosos e nem mulheres, como Deus profetizou lá em Moisés. Ele não vai poupar nem o rosto dos velhos, eles vão passar por cima de vocês. E você sabe o que é? A primeira lição que a gente tem que aprender hoje, irmãos, é que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Essa é a primeira lição que eu tenho que aprender. Se Deus disse: eu vou vos abençoar, irmãos, se você for fiel, justo, verdadeiro, viva desse jeito, porque Deus realmente vai derramar bênção sobre você. Mas Deus disse que iria pesar a mão sobre aquele que fosse rebelde contra Ele. Portanto, Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Deus fala a verdade. E muita gente está pagando o preço pela rebeldia contra Deus. Muita gente tem pagado um preço caro em suas famílias porque não tem obedecido a Deus conforme Deus quer que façamos. E aí a mão de Deus pesa, irmãos. E o que é pior? Aqui ele entregou Israel aos caldeus. Mas às vezes, irmãos, ele permite que o diabo cirande a nossa vida e a nossa casa. E a gente apanhe mesmo, para a gente aprender que a gente precisa estar colado em Deus, agarrado nele, para sentir as suas bênçãos. Olhe quem era esse povo, irmãos. Verso 7. Eles são pavorosos, terríveis. Criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, eles têm as leis deles. Não é a lei de Israel que eles estão seguindo. As leis são deles. Olha só. Os seus cavalos são ligeiros como leopardos. Olha que cavalos rápidos. Leopardos é um dos animais mais rápidos da terra. Olha só. Seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Ou seja, era um povo preparado para guerra. É um povo que foi talhado para isso. Olha só, eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Você tem ideia do que é isso aqui, irmãos? o desejo de passar por cima, o desejo de ir avante, o desejo de reunir o povo como se fosse areia. Os inimigos, eles vão juntando o povo assim como se fossem areia. Deus está dizendo. E exatamente o que o Império Babilônico fez, subindo, destruindo tudo, todos os povos e tomando tudo. Olha só, verso 10, eles escarnecem dos reis. Você sabe o que eles faziam com os reis, irmãos? Eles arrancavam os olhos, amarravam as mãos e iam puxando para dentro da Babilônia, para mostrar o quanto eles são poderosos. Eles levavam o rei cego, humilhado. Essa é a linguagem, eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Ah, você é o príncipe, e eles dão risada, agora não é mais. Nós somos donos de tudo, nós tomamos tudo, nós pilhamos tudo. Olha o texto. Porque amontoando a terra, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Ou seja, você sabe como é que eles subiam nas muralhas? Eles iam juntando terra, até que aquela terra fazia um monte e eles conseguiam saltar as muralhas. Era assim que eles faziam. Juntam terra e pulam para dentro. Nada conseguia segurar esse povo. Deus está dizendo, vocês vão ver o peso da minha mão. Nada vai segurar este povo. Então, eles passam como um vento e seguem. Alguém consegue segurar o vento, irmãos? Quem consegue segurar o vento? Ninguém. Deus está dizendo que eles passam assim, ó, por cima de tudo, com poder e força. Olha o texto. Fazem-se culpados cujo poder é o seu Deus. Como eu disse antes, eles são indesculpáveis. Porque eles estão buscando fazer aquilo que eles têm desejo. Deus não é culpado do pecado deles. Eles são pecadores e maus. Olha o que é que Lloyd Jones vai dizer comentando esse livro de Abacuque. Há um livrinho de Lloyd Jones que é maravilhoso, fininho, um opúsculo, que é uma delícia de ler, gente. Leiam esse livro que vocês vão amar. Lloyd Jones diz assim: Deus controla não somente a Israel, mas também os seus próprios inimigos, os caldeus. Toda a nação da terra está sob a mão divina, porque não há poder neste mundo que, na última instância, não seja por Deus controlado. A ideia de soberania, que nada escapa à vontade do Pai, nem quando o inimigo nos ataca. Olha o que diz João Calvino. João Calvino diz assim na sua Instituta: os ladrões e os homicidas, os demais malfeitores, são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que em si mesmo determinou. Ou seja, Deus usa quem, irmãos, para executar a vontade dele quando ele quer executar um juízo? Os nossos inimigos. É assim que Deus faz. Ele é Senhor sobre a história. Isso é calvinismo. Olha o que é que diz o próprio Calvino acerca do ataque de Satanás a Jó. E vocês sabem disso. Concluímos que desta provação de que Satanás e os perversos salteadores foram os ministros, Deus foi o autor. A linguagem, né? Eu gosto da palavra de Lutero, que ele dizia que Satanás é como um cachorro que está na coleira, na mão de Deus. Ou seja, o raio de ação do inimigo é Deus que determina, é Deus que sustenta. Se Deus nos soltar, o que é que acontece, irmãos? Ele nos alcança. Porque Deus, ele é Senhor de todas e absolutamente todas as coisas. Ele é Deus e nós somos criatura. Portanto, Abacuque percebe, irmãos, que o caldo, caldeus, que o caldo entornou, irmãos. E o negócio está muito sério agora. Fizemos bobagem, pecamos contra Deus, erramos contra o Senhor e agora o caldo virou e Deus está vindo para cima da gente. E aí vem a segunda questão do profeta, irmãos. Como eu e você somos exatamente iguais a ele. Primeiro a gente fica confuso, depois a gente não entende, Deus explica e aí eu vou para a contra-argumentação. Olha só, ele aceita o que Deus vai dizer. Mas observe, olha isso aqui como é interessante. Verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ou seja, ele tem uma certeza. Deus está aqui desde sempre. Deus é maior do que os caldeus. Deus está levantando esse povo, mas ele está dizendo, eu não vou morrer. Nós não vamos morrer porque Deus é o nosso Deus. E o Deus está aqui desde sempre. Ele há de cuidar de nós. Aqui é como se ele estivesse se colocando aos pés do Senhor e clamando, Deus, nós não vamos morrer porque tu és o nosso Deus. Em uma outra concepção, é como se ele estivesse clamando pela misericórdia de Deus ao qual ele conhece. Ele sabe que o Deus Todo-Poderoso é um Deus misericordioso. Ele conhece a história, ele conhece os salmos, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe tudo. Então ele olha e diz, tu és desde a eternidade, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Olha que coisa linda, Hebreus 12 mesmo. Abacuque entendeu, Deus está pesando a mão sobre nós, é disciplina. Deus quer nos trazer para o caminho correto, de volta para a lei, de volta para a justiça, de volta para aquilo que ele determinou a Israel. Ele já entendeu, olha o texto comigo. Então, verso 13, ele vai dizer assim, tu és tão puro de olhos, ó Deus, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente. E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Irmãos, olha que coisa interessante. Eu entendo que Deus vai me disciplinar. Eu entendo tudo que está acontecendo, mas eu fico meio confuso. Ele não entende por que Deus vai usar alguém que é pior do que Israel para castigar Israel. Qual é o nosso entendimento? A gente acha que a única pessoa que pode disciplinar é aquela que tem autoridade. Quem é que tem autoridade? É o que é melhor que eu. Ninguém gosta de receber uma repreensão de uma pessoa torta, errada e pecador. Se você for justo e santo e receber lá uma escora de alguém que é completamente o inverso de você, o que é que você diz? Você todo torto aí querendo me consertar? Não é assim que a gente pensa? Porque nós achamos que a ideia de mérito, quando a gente olha para Cristo, é uma coisa, irmãos. Jesus falava como quem tinha autoridade. Jesus é Deus. Mas todos os outros, tinha gente torta que Deus usou, irmãos. Troncha. E que ensina para nós hoje. Você acha que Davi era um docinho de coco, certinho, perfeito, maravilhoso? Irmão, Davi era terrível. Mas Davi se submetia a Deus. O que eu tenho que entender é que, às vezes, a gente pensa exatamente como Abacuque. Deus, para alguém me consertar, tem que ser alguém melhor do que eu, né? Deus, alguém pior não está dando certo, alguma coisa está errada. E o que é mais interessante, irmãos? Ele está dizendo assim, como é que um Deus santo, que não consegue nem ver o mal, vai usar alguém tão impuro e tão ímpio como esse? Como é que Deus usa alguém que é ruim? A gente faz essa mesma pergunta que Abacuque, teologicamente a gente não entende. Mas eu já expliquei antes, aqui, com Lloyd Jones e com Calvino, que Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quiser. Olha ele continuando, olha o texto, verso 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ou seja, Deus, por que esse povo está agindo como se não tivesse ninguém governando eles? Ou seja, Deus, o Senhor está governando mesmo os caldeus? Quem está governando os caldeus? Não é assim que você pensa? Será que Deus mesmo está fazendo isso? Será que as coisas não escapam da mão de Deus? A ideia, né, de que se Deus é Deus, por que, que existe mal, né? Como se Deus não dominasse sobre o mal, como se Deus não tivesse domínio sobre o mal. Isso é uma pergunta filosófica. E ele está fazendo a pergunta filosófica, mas Deus vai responder. Olha para o texto, olha que coisa linda. A todos levanta, verso 15, o inimigo com o anzol, pesca de arrastão, e os ajunta em uma rede varredoura, a ideia de que eles vão arrastando todo mundo, por isso eles se alegram e se regozijam. Ou seja, eles estão alegres, Deus. A alegria dos ímpios, que Lloyd Jones vai falar no Salmo 73, que é lindo, o Salmo de Asaf, né? Que ele vai dizer que ele vê a alegria dos ímpios, ele vê os ímpios prosperando, ele vê as coisas dando certo, e ele ora para eles assim, Deus, por que comigo não é assim? Aí ele para, diz o texto lá de Asaf, até que eu atinei no fim deles. E quase me resvalou o pé. Você sabe quando é que ele lembrou? Quando ele chegou na casa de Deus. E ele viu que o fim dos ímpios é inferno. É morte eterna. E nós, eternidade em Deus. Você sabe o que é que ele está dizendo, irmãos? É que nós estamos preocupados com a vida, ó, aqui, terrena, humana. Eu não estou preocupado com a eternidade. Jesus disse que nós temos que estar preocupados com a eternidade, não com isso aqui. E a gente gasta muito tempo tentando entender aqui, sendo que eu tenho que viver da forma que Deus quer aqui, para que eu vá para a eternidade. Olha o texto, continua lendo o texto comigo. Por isso eles são idólatras, eles oferecem sacrifício à sua rede, queimam incenso à sua varredoura, porque por elas ele enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Você observa que quem realmente gosta de riqueza é idólatra, irmãos? Quem gosta de dinheiro, de posse, de aumentar a quantidade, é idólatra. Você já percebeu, irmãos? Porque Deus dá isso aos filhos de Deus, você não vê ninguém pedindo. O único que pede, e de fato pede, mas faz um pacto com Deus, é Jacó, em Gênesis 28. Quando ele sai da casa da mãe, com a mão na frente e outra atrás, não tem onde cair morto, ele pega a pedra, olha o que, é que ele tinha para dormir, uma pedra, era o travesseiro dele, essa é a riqueza dele, e ele deita azeite em cima da pedra e diz assim: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor for, me der o que comer, o que beber, de tudo que o Senhor me der, eu, está escrito o que lá? Te darei o dízimo. Valeu. Aí você entende por que, que ele era absolutamente próspero. Ele não fez barganha com Deus, não. Ele disse: Deus, se o Senhor for comigo, eu não tenho ninguém, não tenho mãe, não tenho pai, saí de casa, estou indo para a casa de meu tio, não tenho nada, estou com a mão na frente e outra atrás, se o Senhor for comigo, o que o Senhor me der, eu vou me lembrar e eu vou dar ao Senhor. Vai ver a riqueza e a prosperidade dele, que o povo fica pregando prosperidade, mas não entende. E era o pacto dele com Deus. Irmãos, quando ele volta, ele não dá metade, ele dá tudo para o irmão. Ele vai mandando na frente. Ele não era apegado a nada daquilo. Você sabe a única coisa que interessava para ele? O perdão do irmão. Voltar para casa. Ele doa tudo, ele manda, primeiro ele manda os animais, depois ele manda mais animais, depois ele manda a família. Ele vai mandando tudo, diga isso para ele que é tudo dele. Não estava apegado a nada daquilo. Ninguém fala isso. Quem não ligava para isso? Quem liga é ímpio. Ímpio liga e ama a riqueza. Ter riqueza não é pecado, irmãos. Sobretudo, se você ama a Cristo e ajuda quem precisa. Põe uma coisa na sua cabeça. Dinheiro é um Deus. É um Deus poderoso. Que ele faz pensar que você pode muita coisa. Faz você pensar que a comodidade é algo bom. Tome cuidado com isso. Né? Leia Deuses Falsos. Você vai amar esse livro de Timothy Keller. Olha só, ele continua. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede, ou seja, enchendo a rede, esvaziando e matando sem piedade os povos? Deus, o Senhor que tem um olho tão bom, o Senhor que é uma pessoa tão boa, o Senhor que é uma pessoa tão maravilhosa, será possível que isso vai continuar? Não é essa a pergunta que a gente faz hoje? Quando a gente vê aquele homem que morreu aqui no Guará, soltou do carro, o menino fez, corre, ele não correu, ele deu 3 tiros no pai de família e matou o cara, porque ele mandou correr e o cara não correu. Ele deu o carro que ele tinha comprado naquele dia, ele foi de carro, com um carro novo, para apresentar os filhos na escola. E o menino chegou com a arma, mandou ele entregou tudo. E só porque ele não correu, gente. O menino deu 3 tiros no cara e matou. Aí você pergunta, onde é que Deus estava nisso? Deus não é culpado dessa morte e nem do pecado que encheu o coração daquele menino assassino. Pelo contrário. Deus tem nos dado com Cristo toda a libertação. O problema é que alguém de nós, não estou falando dessa igreja não, cristãos, não pregou para esse menino. Ele continuou mau, assassino e destruidor, como o homem é, caído e sem Deus. Esse menino é o caldeu. E o homem faz aquilo que seu coração está cheio de desejo, de concupiscência, de vontade de fazer. Se é matar que eles querem, eles vão matar e Deus vai usar isso ainda para castigar Israel. Irmãos, a pergunta dele é: como é que Deus, que tem olhos tão puros, não pode ver que eles são maus? Como é que alguém puro pode usar alguém impuro e tão distinto de si? Essa dúvida, irmãos, é muito parecida com a dúvida de Jeremias. Jeremias, no capítulo 12, ele vai dizer para Deus o seguinte: olha, Deus, o Senhor é justo. O Senhor é justo, Deus. Eu sei que o Senhor é justo. Mas vamos discutir aqui, Deus, a sua justiça? Vamos discutir aqui, Senhor, o que é que está acontecendo? Tudo está dando errado, tudo está mal com Israel. Mas os caminhos dos ímpios estão prosperando, Deus. Deus, por que que os traidores, por que os ímpios estão indo bem? Tudo para eles está dando certo, eles estão vivendo sem problema. O Senhor os plantou, o Senhor faz com que os ímpios criem raízes, o Senhor faz com que eles cresçam, deem frutos. Aí ele pergunta o seguinte: Deus, por que que o Senhor abençoou os ímpios? Olha a preocupação de Jeremias. Em vez de olhar para o pecado do povo, em vez de olhar que o povo estava em pecado, e Deus estava dizendo a Jeremias: eu vou castigar Israel. Eles vão para o cativeiro, porque eles estão em desobediência. Você sabe qual é a resposta de Deus? Eu amo Deus, irmãos. Olha a resposta de Deus a Jeremias. E essa resposta é para você. Ele diz assim: Jeremias, se você está correndo com um homem e está cansando, como é que vai ser quando você começar a correr contra cavalos? Como é que vai ser, Jeremias, se você está tropeçando num terreno plano e seguro, como é que você vai fazer dos matagais do Jordão? Eu não sei vocês, mas eu consigo ver a ironia de Deus. Ele está dizendo assim: Jeremias, você não está vendo nada. Eu vou mandar homem de cavalo, poderoso, gente forte, você vai ser expulso, você vai para dentro das matas, você vai ver o que é peso. Portanto, pare de reclamar, Jeremias, e faça o que eu estou mandando, prega para o povo. E é exatamente isso que Deus quer de nós e quer de Abacuque. Deus está dizendo a Jeremias: pare de reclamar, pare de olhar para os ímpios e entenda que eu vou castigar vocês pelo que vocês fizeram. Você errou, vai pagar pelo erro. Mesmo tendo misericórdia, porque Deus estava com eles no cativeiro. Porque Deus amou Israel. E eu quero que vocês se lembrem que Israel só volta para Deus dentro do cativeiro. É lá que eles, que a sinagoga é inventada, queridos. É lá que a sinagoga aparece, porque eles não podem ir adorar, então eles fazem a sinagoga. É lá que aparecem os santos fariseus, com a ideia de pregar e de ensinar a escritura. É lá no cativeiro, sofrendo, que o povo começa a clamar ao Senhor e volta para Ele. A verdade é, irmãos, é que Deus testa a nossa fé e nós só nos quedamos, muitas vezes, aos pés do Senhor, quando Ele pega a gente, ó, aperta. Muitas vezes, essa que é a verdade. Quando chegamos no limite da nossa fé. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus é o Senhor, portanto Ele manda, e que Deus é santo, puro e justo. Nós e Israel, os transgressores. Ele, o Deus ofendido. Contudo, nós não vamos compreender completamente os duros pensamentos dele. Ou como, ou com quem ele usará a seu serviço. O fato é que ele é Deus e ele usa quem quer. O O profeta aqui protesta com Deus, irmãos. Não como no início do capítulo. Aqui, com mais paciência, com a mente mais calma, diz Calvino. O profeta faz uma defesa, usando a glória de Deus, implorando a proteção de Deus, dizendo: o Senhor é um Deus puro. É como se ele estivesse dizendo: Deus, seja por nós. Tenha misericórdia de nós. Mas o que Deus quer mostrar é que todo aquele que não se arrepende, que não se submete, tem castigo. Irmãos, qual é a linguagem hoje em Cristo? Todo aquele que se arrepender e viver segundo Cristo, aceitando-o como Senhor e vivendo embaixo da sua vontade, será salvo. Mas todo aquele que der as costas a Cristo, todo aquele que for de encontro a Cristo, como nós vimos no domingo passado, Jesus é a rocha. E todo aquele que for de encontro a ele será arrebentado, e todo aquele sobre o qual Jesus Cristo cair virará pó. Ou seja, o fim daqueles que não se submetem a Deus, irmãos, é destruição, é inferno. Deus está mostrando em Israel o que vai ocorrer nos últimos dias e no final dos tempos. Precisamos nos submeter a Deus, a Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, o profeta não está clamando em sua própria causa ou a causa do povo, mas ele está clamando o próprio zelo, a própria glória de Deus. Deus, olha para si. Foi como Moisés intercedendo diante de Deus: Deus, lembra-te de ti mesmo, lembra-te do Senhor, não destrói o povo. Porque o que é que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito para que ele morresse no deserto. Deus, por amor de ti mesmo, pela tua palavra, vão dizer que o Senhor não teve poder para salvar. E aí vem a frase de Moisés que eu e você talvez não tenhamos coragem de dizer: mata a mim, Senhor, e deixa o povo vivo. Ali é Cristo, irmãos. Ali é Moisés dizendo: eu sou o mediador, Deus, eu mato a mim, eu quero morrer no lugar do povo. Jesus é aquele que vem. Deus tem misericórdia do povo, irmãos. Deus manda que faça um sacrifício. Quem é o sacrifício, irmãos? Que seria Moisés? Cristo. A linguagem aqui, irmãos, é que só o Senhor escolhe quem ele tolera ou não. A linguagem aqui, irmãos, é que Deus governa do jeito que ele quer, porque ele é Deus. E se ele prometeu bênçãos, bênçãos virão. Mas se havia condição, e essa condição não está sendo feita, vem o que ele prometeu também, que é maldição, é sentença, é julgamento. Irmãos, Abacuque está dizendo assim: Deus, vinga-te de tão grande obstinação, de tão grande maldade. Livra-nos da tirania desse nosso inimigo. O que é interessante é que os caldeus não sabiam que era Deus que estava conduzindo-os contra Israel e não o seu próprio Deus. Isso era difícil de Abacuque entender. Mas o que é que ele vai fazer, irmãos? Verso 2. Pôr-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Concluindo, irmãos, o que nós vemos aqui é que Abacuque, como muitos de nós, estava confuso, sofrendo, sem entender o que Deus estava fazendo. Mas ele decidiu, mesmo com sua fé sendo testada, mesmo com sua fé chegando no último ponto, no último estágio, ele decidiu esperar em Deus, exatamente o que nós devemos fazer. Ele decidiu esperar uma resposta de Deus para a sua confusão. E foi uma resposta acertada, uma medida acertada. Porque toda vez que a gente quer esperar em Deus, irmão, significa que nós confiamos nele. Significa que nós queremos saber o que Deus tem para nós. Este é o teste da fé e nós precisamos confiar em Deus. Abacuque nos ensina a ir a Deus quando nós não entendemos o que está ocorrendo e nos ensina a esperar com confiança nele para obtermos a resposta. Irmãos, quando você está no meio do problema, você não consegue entender. Mas quando o problema passa, quando o coração acalma, quando Deus move as coisas, você para e vê o que Deus fez. Os evangelhos começaram a ser escritos, irmãos, 20 e tantos, 30 anos depois. Ali tinha caído a ficha, a poeira tinha baixado, eles olham para trás e veem a negação de Pedro, eles olham para trás e veem Jesus dizendo que ia morrer, eles olham para trás e veem tudo, a poeira baixa, eles se acalmam e entendem tudo. E escrevem para nós. O que nós precisamos entender é que os caminhos de Deus são misteriosos. E o silêncio de Deus às vezes nos atormenta, mas eu preciso confiar. Meu lugar é no joelho, confiando que Deus tem o melhor para mim. Por vezes, Deus age, irmãos, de uma forma que nós não esperamos. Eu tenho certeza que não era isso que ele estava esperando. Quando ele disse, olha, o povo se rebelou, a lei se afrouxou, ele disse assim, Deus vai trazer mão sobre nós. Você sabe o que eu acho que ele estava pensando? Isso é o que eu estou dizendo, tá, gente? A gente, como a gente pensa, Deus vai trazer avivamento. Deus vai converter os corações. Deus vai fazer o povo deixar de ser rebelde. Deus vai trazer castigo. Duro, né? Duro, irmãos. Duro. Deus vai trazer castigo. Às vezes, irmãos, completamente ao contrário daquilo que achamos ser o normal e o correto. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está conduzindo, irmãos, a história para um caminho traçado, que desde a queda ele tem traçado, conduzindo todas as coisas para a plenitude dos tempos quando veio o Messias, e agora ele tem conduzido todas as coisas para a volta do Messias. Ele tem um plano traçado. E misteriosamente, sem forçar ninguém para isso, nem Israel ao pecado, nem aos caldeus a punir a Israel, Deus tem feito isso de uma forma misteriosa no coração dos homens, de tal forma que os homens são indesculpáveis pelos seus próprios pecados e pelos seus próprios erros. Precisamos entender que é sempre a vontade de Deus, irmãos, que tem que ser satisfeita e não a nossa. Porque às vezes dizemos, ó Deus, eu quero que seja assim, ó Deus, por que não é desse jeito? Ó Deus, por quê? Por que você não se submete? Por que você não vai para a torre de vigia orar? Por que você não vai aguardar a resposta e o que Deus está preparando para você? Por que você não confia e põe a sua fé à prova? E senta na presença de Deus e diz, Deus, a sua vontade é boa para mim, Senhor. Seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Como nós vamos ver Abacuque quer dar-se nos pés do Senhor. Deus escolheu o pior povo e o pior rei para realizar os seus propósitos. Contudo, nós precisamos entender que Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer, quando ele quer. É o que nós chamamos de soberania. Ele é soberano. Nada escapa da sua poderosa mão. Fato é que todos nós temos o desejo de conhecer o bem e o mal. Isso nos acompanha, irmãos, desde o Jardim do Éden. Desde a queda, quando Eva queria saber o bem e o mal, eu quero saber exatamente tudo. Fato é que muitas coisas, irmãos, nós vamos ficar sem saber até o dia que nós encontrarmos com Cristo. O que Deus quer de nós? Que tenhamos fé e confiança nele e esperemos para ver o que é que ele vai fazer e a resposta. E ele nos dará. Vamos orar? Pai amado, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a dúvida de Abacuque, Senhor, às vezes é a mesma dúvida que nos atormenta. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a entender, Senhor, a entender a Tua santa, boa e maravilhosa vontade. Obrigado, Senhor, porque é Tu que nos governa. É o Senhor que move todas as coisas. É o Senhor que tem agido com misericórdia sobre a terra e tem dado poder aos reis e autoridade e a toda e qualquer potestade. É o Senhor que faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com o beneplácito da Sua vontade. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes a nossa fé é testada. A nossa fé é provada. Mas nessa noite nós queremos nos colocar na torre de vigia. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia, responda a nossa oração. E vamos aguardar, Senhor, qual é a Sua resposta para as nossas vidas. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.